Amém. É tão gostoso sentir o amor e o cuidado de Deus com as nossas vidas. E tudo que está sendo falado, né, e gerado nessa noite, nos louvores, na palavra da Andréia, na palavra do Sóstenes, Deus só vem confirmando aquilo que realmente Ele me deu para ser falado e compartilhado nessa noite. E eu agradeço ao Senhor porque Ele trouxe confirmação no meu coração. Amém? Nós temos estudado na escola de discípulos, com muita intensidade, o sermos multiplicadores de pessoas com a natureza restaurada, filhos de Deus, sermos geradores de vida e aumentarmos a família do Senhor, com pessoas que também chegam a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se torna filho de Deus, e assim parte da família do Senhor. O propósito de Deus é que essa família cresça. Tudo que nós temos estudado, recebido do Senhor, é para edificação nossa, mas para cumprimento de um propósito, que é aumentar a família do Senhor, com filhos que se pareçam com Ele, pessoas que conheçam o Senhor Jesus e possam fazer parte dessa família. Para isso, e isso significa que devemos levar o maior número de pessoas a conhecerem o nosso Deus, e esse é o maior propósito das nossas vidas. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Deus nos quer multiplicadores de homens e mulheres, à sua imagem e semelhança. Nós estudamos que isso no Éden foi quebrado pelo pecado. E quando Adão gerou seus filhos, ele gerou, e tem um versículo no Gênesis 3 que fala que ele gerou à sua imagem e semelhança. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus quer que nós geremos filhos a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 6, no verso 9 e 10, diz assim: Senhor Jesus ensinando a orar, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queremos ser parecidos com Jesus. Para isso, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E Jesus ora assim, nos ensina a orar assim: seja feita, Senhor, a tua vontade. Não a nossa vontade, mas a tua vontade. No capítulo 12 de Mateus, ainda, no versículo 49 e 50, Jesus também diz assim: E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queremos ser parecidos com Jesus, façamos a sua vontade. Queremos pertencer à família do Senhor, queremos ser chamados por Jesus de irmão, de irmã, que façamos a sua vontade. Ainda no livro de João, no capítulo 5, no versículo 30, Jesus nos ensina o que Ele quer de nós. Ele diz assim: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus não veio para fazer a sua vontade. E Ele quer que nós, como filhos parecidos com Ele, estejamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. No capítulo 6, no versículo 38, de João ainda, ele fala mais uma vez: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor enviou a Jesus. E o Senhor te enviou também. Nós temos aprendido no, na escola e sabemos disso há muito tempo, um versículo que é muito conhecido, que é o Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus foi enviado por Deus e Deus também te enviou a fazer a sua vontade. Agora, qual vontade você está procurando? E qual vontade você está realizando? A vontade do Pai, ou a sua vontade própria, a vontade da sua carne. Nós vamos ler, ainda no capítulo 6, o versículo 39 e 40. Falam qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Se nós temos que fazer a vontade do Senhor, qual é essa vontade? 39 diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos foram salvos por Jesus na cruz. Deus deu toda a humanidade a Jesus na cruz do Calvário. E nós não podemos deixá-lo sem saberem disso. Todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos foram dados a Jesus por Deus na cruz do Calvário. E nós somos responsáveis por levar essa verdade a todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos ler ainda em Gálatas 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A vontade de Deus é que nós sejamos livres do presente século mau. E Jesus, em nós, vai nos ajudar a levar outras pessoas a serem livres do presente século que é mau. E nós precisamos ser usados como instrumento para levar essas pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus. Libertação, salvação de vidas é o maior propósito de Deus através das nossas vidas. Efésios 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade... Vocês poderiam falar alto? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus quer mudar isso. Deus nos deu Jesus para que isso não seja mais realidade na nossa vida. E nós não podemos mais andar fazendo a vontade da nossa carne, nem a vontade dos nossos pensamentos. Deus nos manda buscar a sua vontade e não a nossa vontade. Isso aqui é como nós andávamos. Não pode ser mais como nós andamos. Isso tem que ser passado na nossa vida. Nós não podemos mais andar fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, mas sim fazendo a vontade de Deus. Amém? Efésios 5, no versículo 17, diz assim: Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em outra tradução, fala para nós não sermos nécios, mas para nós procurarmos conhecer a vontade de Deus. Para isso, nós temos que ter uma vida de intimidade e de comunhão com Deus e procurar realizar a sua vontade. A vontade de Deus, para nós, às vezes a gente pensa assim: ai, Deus, eu quero estar na tua vontade, eu compro aquele apartamento ou aquele outro? Meu carro deve ser esse ou aquele? O que o senhor acha disso que eu vou fazer hoje? Mas a vontade de Deus para nós é que pessoas sejam salvas. Estar dentro da vontade de Deus é estar salvando vidas nessa terra, cumprindo o propósito do Senhor. E isso trouxe abriu demais a minha mente quando eu estava lendo sobre isso, estudando e aprofundando. Eu falei: Deus, como nós somos pequenos, até no pensar e no ler os versículos e achar que a gente está na tua vontade é estar no emprego certo, amém, essas coisas são boas e devemos caminhar nas coisas aqui da terra dentro do que Deus quer para nós, sim. Mas a maior vontade do Senhor é que nós estejamos salvando vidas. Não interessa com qual carro, em que apartamento, em qual emprego. Deus vai mandar. A palavra do Senhor diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Ele vai te dar o carro, o apartamento, a casa, o trabalho, aonde é, isso não importa. Importa que você esteja como filho de Deus, levando outros a conhecerem o poder da cruz e serem salvos, em nome de Jesus.